Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Muito boa noite, querido ouvinte da Rádio Mackenzie. Está no ar mais um Arquibancada Mac, o seu programa de esporte, sempre com os melhores debates. Lembrando que este programa conta com o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este quem está falando é Gabriel Tampellini e serei seu apresentador. Hoje, aqui na bancada, temos André Fonseca. Boa noite, André. Boa noite, Tampellini. Boa noite, ouvinte. Boa noite, amigos da bancada. Meu destaque hoje vai pro São Paulo, que operou um milagre no Morumbi no último sábado. São Paulo ganhou por 3-2 do Figueirense. 3-2. A torcida quase morreu do coração. À minha frente, Victor Chaim. Boa noite, Victor. Qual é o seu destaque para hoje? Boa noite, Tampellini. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Neymar, que está entre os três melhores do mundo e concorre à Bola de Ouro. À minha direita, Guilherme Souza, o nosso comediante da bancada. Boa noite, Gui. O que você traz para a gente? Boa noite, Tampellini. Boa noite, caro ouvinte, pessoal da bancada. Meu destaque vai para o Vasco, que continua vivo, querendo ou não, no Campeonato Brasileiro. E aqui do meu lado, a nossa presença feminina, Maiara Costa. Boa noite, Maia. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tampellini. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para a conquista da Grã-Bretanha na Copa Davis, depois de 79 anos. Então, sem mais delongas, vamos começar falando do São Paulo. Então, Flavião, solta o hino do Tricolor. São Paulo que venceu o Figueirense no último sábado no Morumbi, 3-2, e foi um jogo pra testar os cardíacos, hein? O São Paulo tava ganhando de 1-0, tomou a virada do Figueirense com aquela zaga maravilhosa que o São Paulo tem, né? E aí, aos 45, Allan Kardec empatou o jogo e no último lance, na última bola, Thiago Mendes chutou de fora da área e fez o gol da vitória São Paulina. São Paulo que continua no quarto lugar, agora só o Inter pode alcançar o São Paulo. Se o São Paulo empatar na próxima rodada, pode até se classificar e a vitória já garante o Tricolor no G4. Gui, pra você, e o jogo de sábado, hein? Olha, o jogo de sábado, eu acho que é... Eu não sei como o São Paulo conseguiu essa reação, porque, como você bem disse, com aquela zaga do São Paulo, quando o Figueirense fez o segundo gol, eu achei que o São Paulo ia ter briga e sofrer mais, né? Porque ia com tudo pra cima. Mas lembrar também que foi a despedida do Luiz Fabiano, né? Acho que ele marcou, foi ele que marcou o primeiro gol? Primeiro gol. Foi. Primeiro gol foi do Luiz. Depois foi lá, beijou o símbolo, chorou. Sim, foi a despedida dele. E essa vitória foi muito importante, porque, como você bem disse, se o São Paulo empatar, o Inter ele vai ter que ganhar por 4 gols de diferenças do Cruzeiro, se não me engano. O que é bem provável. Então, o São Paulo tem tudo já pra estar na pré-Libertadores. E realmente acho que foi uma das vitórias marcantes, como eu sempre venho falando. É um time que toma de 6 e depois vira um jogo desses, né? Não dá pra esperar nada do São Paulo, se é coisa boa, se é coisa ruim, você não sabe o que esperar desse time. Ó, só pra deixar claro aqui pro nosso ouvinte, o São Paulo tem 17 vitórias e o Internacional 16. Então, suponhamos que o São Paulo empate e o Internacional vença o Cruzeiro. Aí ia empatar nas vitórias. E depois o saldo de gols, cadê o saldo de gols? É o que ia desempata. Ser decidido. E aí, ó, o São Paulo tem um saldo 5 e o Internacional tem um saldo de menos 1. Então o Inter teria que golear o Cruzeiro por 6 gols de diferença. 6 gols de diferença, não. E o São Paulo teria que perder, né? Sim, não, teria que empatar. Porque o São Paulo... Empatar, Ele tá 2 pontos na frente. É, tá 2 pontos na frente. Tá 59 e o Inter 57. E pra você, Vitor Chaim, foi o jeito... digamos, mais perfeito do Luiz Fabiano sair do São Paulo ou podia ter menos sofrimento? É, teoricamente acho que tá perfeito por estar no G4 e tá encaminhou a vaga, ajudou a encaminhar essa vaga pro São Paulo no G4. E foi um jogo emocionante ali pro final porque os dois times brigam por alguma coisa. O Figueirense briga pra não cair e o São Paulo brigando pelo G4 para se manter no G4 em quarto lugar. Então o jogo que estava muito mais para o Figueirense ganhar, o São Paulo saiu na frente com o Luiz Fabiano e tomou um empate e tomou uma virada, né? E para mim acho que o Figueirense perdeu muitas chances de contra-ataque, de fazer o gol e matar o jogo. O Denis apareceu bem no lance de contra-ataque que iria fazer o 3-1 e o Figueirense ganhar. O São Paulo colocou Allan Kardec e esse cara para mim já devia ser titular do São Paulo há muito tempo. Ele teve a lesão, mas ainda insistiram com o Luiz Fabiano, mas acho que o Allan Kardec tinha que ter sido o titular. Allan Kardec entrou, conseguiu aquele golaço, na minha opinião foi um golaço de cabeça, porque ele estava atrás da linha do pênalti, conseguiu cabecear bem, tirando muralha. E depois, uma bola de sorte, vamos dizer assim, o Thiago chutou, fez um golaço de fora da área e encaminhou essa classificação. Vale lembrar que assim, se o Figueirense tivesse ganho o jogo do São Paulo realmente, acho que o Goiás, que vai pegar o São Paulo na próxima rodada, e o Vasco já teriam rebaixado. Aí só teria o Avaí, o Figueirense e o Coritiba. Figueirense e Coritiba praticamente já livres do rebaixamento, o Avaí provavelmente ia cair. Então, é exato pro Figueirense, deixou o Goiás e o Vasco vivo ainda na disputa. Então, dois times ainda se salvaram por causa da vitória do São Paulo. E é como eu faço, só que agora vai pegar o Goiás, que tá vivo no Brasil do rebaixamento. Eu acho que vai ser um jogo duro também agora. Um jogo que todo mundo pensou que você está de vazio, se o Goiás já é rebaixado, agora não tem essa tônica toda. É uma coisa tão inacreditável que aconteceu no jogo do São Paulo, que os jogadores do Figueirense, eles caíram no chão, literalmente. O Thiago Mendes fez o gol e eles desabaram, não acreditando no que estavam vendo. Era inesperado, né? Foi uma coisa... Foi assim, foi um absurdo, eu acho. Porque um São Paulino morreu ontem, eu garanto isso, porque... Antes de ontem, né? Antes de ontem, isso, no sábado. Bem lembrado, obrigado, André. Então, agora eu pergunto, Maia, torcida do São Paulo tem razão de pegar no pé, principalmente do Lucão? Lembrando que, no jogo de sábado, depois que o Figueirense virou o jogo, o Lucão pegava na bola e a torcida vaiava. Depois não, acho que no empate já. No empate do Figueirense... Antes do jogo, se desse. Sempre que o Lucão pegava na bola, a torcida vaiava. Aí ele declarou depois que... Ele tá tentando fazer o trabalho dele, só que a torcida está no seu direito. Você acha que a torcida tem razão de vaiar o Lucão? Óbvio tem razão. O Lucão não foi um jogo ruim. A torcida entende quando o jogador não tá num bom dia. Enfim, amanheceu mal e não jogou bem. Entende, mas tudo bem, vai, passa. Mas já há muitas partidas que ele vem jogando muito mal. Então a torcida está no direito, ele pode estar tentando fazer o trabalho dele, mas está fazendo o trabalho dele muito mal. Se é tudo aquilo que ele tem para apresentar, ele está muito mal mesmo. E só falando que o Vitor falou que foi um lance de sorte, realmente o gol do Thiago Mendes foi um lance de sorte, mas ele jogou muito a partida inteira. O que ele jogou foi absurdo, ele jogou muito, ele destruiu o jogo praticamente. É um dos únicos que tem raça na equipe de São Paulo é o Thiago Mendes. Fala, Gui. Então, sobre esse negócio do Lucão aí, acho que o Rogério Ceni foi na sede da Independente, mas foi organizado de São Paulo, no aniversário da torcida, e ele pediu pra torcida não pegar no pé dos mais novos, como Rodrigo Caio, Lucão, enfim. Só que eu acho o seguinte, tipo, não só o Lucão, como o time do São Paulo não teve um ano estável, teve um ano totalmente irregular, um 8-80, vamos dizer assim. E o Lucão, por ser zagueiro, ele vai ser muito mais cobrado. Acho que zagueiro e atacante são os jogadores mais cobrados, porque o São Paulo toma acho que 1-2 gols a cada jogo. Então, isso é preocupante. Então, acho que ele tem a sua culpa sim, só que eu acho que marcar só o Lucão eu acho errado. Acho que se fosse pra vaiar, assim, teria que vaiar muita gente do time, realmente. Acho que marcar... vaiar o Lucão quando ele pegava na bola, acho totalmente errado da torcida, ainda mais porque ele é um menino formado na base, está na seleção brasileira, sub-20. 19 anos. Ele tem 19 anos e eu lembro muito o caso do Natan no passado. O Natan sumiu a bomba de não rebaixar o Palmeiras, ele foi zagueiro e a torcida apoiou esse cara. Daí ele não jogou esse ano e ontem no jogo do Palmeiras, mesmo perdendo, não foi vaiado. E é a mesma situação do Lucão. Ele é um menino da base, ele tem um futuro no São Paulo. E pode sim se tornar um grande zagueiro da equipe de São Paulo. Mas pra quem já teve jogadores como Lugano, o Alex Palmeiras Silva... O Palmeiras já teve, sim, grandes zagueiros. Mas a questão é, você vai vaiar a base, acho que é muito... Pressionar muito os meninos em jogos importantes, entendeu? Você tá colocando um menino de 19 anos pra colocar o time no G4. É poucos jogadores como o Neymar que conseguem assumir isso. É que comparando também ali dentro com o Rodrigo Caio, o próprio Rodrigo Caio, quando subiu, foi contestado durante um tempo, até certo tempo, e agora não. Agora é unanimidade, todo torcedor de São Paulo quer o Rodrigo Caio. E teve a chance de até ir para a Europa o Rodrigo Caio, mas não pôde. Com problema no joelho, e esse problema no joelho dele é crônico, né? Vamos ver o que vai ser o ano que vem. E lembrando que... O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa do Lucão. Eu sempre faço isso, né? Eu odeio quando eu faço isso. Ah, lembrei. Assim, o São Paulo é conhecido... Não conhecido, mas... É meio de praxe, assim. Quando alguém... O momento tá ruim, o momento não tá bom no São Paulo, alguém é esse bode expiatório. Ah, mas em todos os times. Mas o São Paulo é uma coisa, assim, peculiar. Porque 2002, o time tava numa pequena crise, assim, 2003. E aí, pegaram até no pé do Kaká, antes dele sair. Aliás, o Kaká que falou que pode ir pro Fluminense, né? Só... Vai sim, vai. Não, saiu essa notícia hoje. O segundo Ronaldinho, vamos dizer assim. Nossa. E o Flamengo vai contratar o Messi também, que nem sempre quer contratar. Esse Flamengo, o Muricy... Sim, calma, gente, depois a gente fala disso. É que envolve São Paulo. Calma, gente, tô falando do São Paulo aqui. Então envolve São Paulo, deixa eu completar o meu raciocínio. Assim, torcedor do São Paulo já pegou no pé do Kaká, já pegou no pé do Casemiro, já pegou no pé de várias pessoas e nem sempre... Não é porque o cara é ruim, é porque a fase do time não tá boa. Mas assim, a gente vê todos os gols que o São Paulo toma, é erro de marcação. Aí não adianta nada apontar o dedo, acho que isso é falha de treinamento mesmo. Porque não é possível, né? Todo gol do São Paulo é quase a mesma coisa. Ninguém acompanha o jogador. Aí estão pegando o pé do Lucão. Mas vale lembrar que no sábado, a torcida do São Paulo xingou, além do Lucão, lógico, o Reinaldo, xingou o Michel, xingou o Pato, xingou o Ganso, xingou o Ataíde. Xingou todo mundo. Então, só xingou o Luiz Fabiano porque ele... Não, o Luiz Fabiano, a Independente xingou. Chamou de Luiz Pipoqueiro. E aí o torcedor comum gritou o nome dele. Xingou a Independente e gritou o nome dele. Então, os únicos Guerra que escaparam... Os únicos que escaparam, assim, da torcida organizada foi o Rogério Ceni, lógico, que... Pelo amor de Deus, também, né? Só não teria porquê, né? O Thiago Mendes e o Allan Kardec. E o Rodrigo Caio. Acho que são os únicos que escaparam nessa crise do São Paulo. Mas o São Paulo, né, que nessa crise já... Meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo? Tá em quarto lugar. Então, a gente vê o nível também do Campeonato Brasileiro. É incompetência do Inter, né? E o Inter também, esse ano, ele... Tirando a Libertadores até a semifinal, ele foi um ano bem regular, né? Acho que é o time mais faltoso agora com a Joao Fux. E tá disputando o G4 também, né? Poderia estar lutando de Palmeiras, a final da Copa do Brasil meio que atrapalhou os planos, porque não tinha condições de botar os dois times titular e tal. Enfim, eu acho que o São Paulo e Inter, assim, quem for assim, vai, mas sem merecer. Acho que vai pra Libertadores sem merecer. Também acho que até o terceiro lugar merece. Depois do quarto ali, equipes muito irregulares, muito mesmo, mas vão pra pré-Libertadores, né? Aí a gente vê ano que vem se vai dar certo ou não. Bom, vamos mudar de assunto, vamos mudar de time, vamos descer a baixada e falar do Santos, Flavião. Solta o hino do peixe. Sou alvinegro da vila. Então, vou descer para a baixada, como o Maiara ia me corrigir aqui no ar logo no hino do Santos. Vamos descer para a baixada. Ok, Maia? Renato. Então, porque eu falei descer a baixada. Senão acho que... Ah, só se a for craseado. É craseado. Quem vai à volta de... Enfim, continue. Vamos para a baixada. Eu espero que a Maza não escute isso. Falar do Santos, que ontem jogou contra o Vasco. Um jogo que... Outro torcedor que morreu do coração ontem foi o torcedor do Vasco. Ah, mas esse morre o campeonato inteiro, né? Tá morrendo aos poucos. Te viu pesquisas, a torcida do Vasco diminuiu de tantas mortes. Nossa, que horror, gente. Ai, gente, nossa. Que mórbido não, esse programa. Tá? Mas, enfim, 1-0 para a equipe do Vasco, gol de Nenê de pênalti e o Vasco ainda respira, né, Vitor? Vasco respira no campeonato. Tá difícil a situação, depende de alguns resultados, assim, acho que 2-3 resultados para escapar. Mas, surpreendentemente, sobreviveu até a última rodada, né? Muitos diziam que ele morreria ainda no primeiro turno. Todo mundo achou que ele morreria no primeiro turno. Segundo turno fez uma campanha de G4, praticamente. E conseguiu aí chegar na última rodada para tentar escapar da degola. Mas tá complicado. Quando o Jorginho chegou, o Vasco tinha 13 pontos... Tinha 8 gols marcados. Menos 30 e pouco de saldo. E era ridículo, assim, o Vasco. Aí o Jorginho chegou, deu uma melhorada, lógico. Melhorou acho que bem. Porque piorar do jeito que tava também que é ele, difícil, né? Isso que ele perdeu, ele conseguiu... 6-0 também pro Inter, né? Ele conseguiu 27 pontos, o dobro que conseguiu no primeiro turno. Sim, então mais que o dobro. É nítido que o Vasco melhorou, mas agora tá meio difícil. Já a gente vai ver a tabela e a gente tá falando do Santos também, né? Mas como o Santos jogou contra o Vasco, é que o Santos jogou com a equipe reserva, só jogou o goleiro Vanderlei e mesmo assim deu um apavoro no Vasco, né, Gui? Então, e o impressionante desse jogo, eu acho, é, eu destacaria um jogador do lado negativo, né? O Leandro, que surgiu no Grêmio como uma boa promessa. Grande, Leandro. Chegou a jogar bem no Palmeiras. Já foi pra seleção. Já foi pra seleção e ele é reserva do reserva do reserva. Tipo, é a última opção do ataque do Santos. E aí perguntaram sobre o Dorival, assim, ah, por que escalar o time reserva as duas rodadas? O campo do Vasco ontem... Acho que era muito arriscado botar um time titular. Já seria arriscado botar no campo em boas condições. Acho que botar naquele estado ali, quando acontece alguma lesão, eu concordei com o Dorival de botar o time em reserva sim. E mesmo assim, o Vasco, no segundo tempo, parece que o Vasco sumiu. Primeiro tempo só deu o Vasco, segundo tempo... Cansou. Tem sido uma tônica do Vasco cansar no segundo tempo. Lembrando que ontem quase não tivemos jogo, né? O jogo estava marcado para 5 da tarde, só que a chuva que deu em São Januário... Foi, assim, um absurdo. E aí alagou as ruas em volta, a torcida teve muita dificuldade para ir ao jogo, alagou o gramado, alagou o vestiário, o Vasco teve que passar ali no meio da torcida para ir aquecer no campo. Então, tava bem difícil, a gente quase não teve jogo ontem. Aí, mas vale depois destacar que a chuva a drenagem. Parou, a drenagem foi boa. E o trabalho dos funcionários também, porque a gente viu lá os caras com rodinho lá, se matando e... E deu bem, né? O gramado ficou... Não tava bom, né? Mas... Jogável. Mas ficou bom. Ficou... dava pra bater uma bolinha lá. Mas, agora eu pergunto para André. Será que foi a escolha certa mesmo, Dorival, como disse o Gui aqui? Escalar o time em reserva? Isso. Foi. Porque na quarta-feira vai ter um jogo dificílimo aqui no Allianz Parque contra o Palmeiras. O Palmeiras vai vir com tudo. E o Santos precisa estar com os seus grandes jogadores pra poder organizar um contra-ataque. Para poder fazer um gol, eventualmente, numa bola parada, com cobrança de falta do Lucas Lima, um gol de cabeça do Ricardo Oliveira. Esses jogadores fizeram falta ontem? Mais ou menos, porque o Santos... A única coisa que resta para o Santos mesmo é a Copa do Brasil. Ele não ia ter como chegar no G4. Eu acho que o Santos, ele... Ele se perdeu muito no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele acabou se dedicando muito à Copa do Brasil e perdeu a chance de se classificar no Campeonato Brasileiro. Ele veio embalado, vinha de vitórias. Ele estava com dificuldade de se jogar fora de casa. Mas acabou aí seguindo, acho que 3 empates seguidos. Acho que ele se entregou à Copa do Brasil confiando no elenco. Acho que eles erraram muito nisso. Acho que eles deveriam ter garantido a sua vaga. Acho que o Santos tinha capacidade de chegar em terceiro ou segundo lugar no Campeonato Brasileiro. E agora entregou a sorte na Copa do Brasil e tem tudo pra ganhar. É, vale lembrar que o Santos só tem uma vitória fora de casa, que foi contra o Cruzeiro, naquele golaço do Ricardo Oliveira, o que eu acho que no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que é uma... É meio medíocre. Em casa, o Santos é quase imbatível. Perdeu uma só em casa, pro Grêmio. Perdeu uma só em casa e acho que saiu... Pro Grêmio. Acho que saiu só um jogo zerado, que foi contra o Flamengo. Também era o time reserva. Enfim, mas assim, um time que, como o Santos estava disputando o G4 e tal, se ele ganhasse 2-3 jogos fora de casa, sim, ele estaria disputando com o terceiro, talvez até o segundo, que é o Atlético. Então assim, eu acho que pecou muito, eu concordo com o Vic que devia ter garantido essa vaga antes, mas não é porque botou reserva agora, porque falhou antes no jogo. Há muito tempo o Santos já vem jogando muito mal, né, fora de casa, acho. Sim, eu acho, exatamente, eu concordo com o que o Gui falou. O problema não foi ontem ter colocado reserva. Agora já montou essa situação pro Santos de que ele não agora conseguia. Agora é a Copa do Brasil. Agora já era, agora já tava isso pronto. Antes da quarta da final que teve contra o Palmeiras, a primeira que ganhou lá na Vila, eles também escalaram o time reserva naquele jogo. Flamengo. Contra o Flamengo, se ganhasse, eles estariam brigando pelo G4 muito fácil. Estariam no G4, se não me engano, porque o São Paulo não conseguiria passar abriu eles. Abriu muito fácil. E o São Paulo tinha perdido do Corinthians naquela rodada. Então eles teriam abrido, acho que 3, 4 pontos no G4. Então eles abriram mão pra entrar nessa desculpa de vamos ganhar a Copa do Brasil com o time titular. E pode ganhar, sim. Lógico que pode ganhar. Tá em aberto, mas dá pra ganhar. Falando nessa final da Copa do Brasil, a gente teve uma coisa... um tanto quanto inusitada hoje nas bancas de São Paulo. Sabe por quê, Gui? Bellini. Porque a editora Scala, ela lançou uma revista simplesmente com a foto do Santos, assim, depois da naquele jogo Santos e Palmeiras da Copa do Brasil, semana passada, escrito Santos, um time campeão. Ou seja, polêmicas. Já cravaram o título do Santos da Copa do Brasil. Eu acho que o cara que fez essa revista é santista, acho. Não tem certeza. Então, mas aí... Ah, tomara que não, né? Essa zica aí. Diz o Flávio que não. Eu acho que foi o Flávio, hein? É, acho que o Flávio mandou Flávio essa pauta confessa. E eles mentiram, né? E aí tava... Tinha a Copa do Brasil 2015, né? A legenda da foto, Santos campeão. Tinha a sabia foto... que é desse ano, né? A foto do Gabriel comemorando o gol sem camisa. E aí, depois que foram... ver, né, com o editor lá, com algum funcionário dessa revista, ele falou que foi apenas uma homenagem ao Santos. Assim, o Santos não é um famoso time campeão? Então, aí, essa lindo. Foi a homenagem. E aí, pra justificar, eles falaram, a gente também já fez uma do Corinthians, que foi campeão brasileiro, e a do Palmeiras tá sendo... O Corinthians era meio óbvio, né? É, então, mas estão fazendo a do Palmeiras. E eles falaram que vão lançar também a do Palmeiras, independente do resultado. Agora vai ter que cadê lançar mesmo. Seja, não, mas... tem que lançar, né? Além disso, cadê a do São Paulo? É uma coisa, me pergunta, assim, qual que é a finalidade dessa revista? Porque, vamos colocar a foto dos times campeões. Numa época de decisão. É, numa época de decisão. Meu, não tem sentido isso. É, então. É, ninguém... Semear a discórdia, assim, entre os times. É boa, Flavião. Flavião. Mas, gente, às vezes quer botar polêmica. Tô falando que foi ele que fez isso? É, então, o cara conhece essa revista, né? É, o Coritiba fez isso em 2012, né? Falou que ia ser campeão, já venderam faixa no estádio, já entraram com a faixa gente, de campeão. Nunca faixa no compre, estádio. O Flamengo, faixa antes do jogo, dá. O Flamengo fez isso contra o Santo André, tem que lembra? Processar, mano. Aquela final no Maracanã, Flamengo e Santo André, que antes do jogo já tinha faixa, quase que o pessoal convidando família, né? Flamengo e Santo André no Maracanã, o Santo André vai lá e faz 2-0. Final de 2004, né? Esse negócio de faixa sempre tem. Faixa tem, mas dá azar. É que nem matéria. Tem eles fazem duas matérias, quem ganhar, eles... Botam. Tem gente que gosta de comprar, tem gente que não gosta. Eu acho que faixa, tudo bem, porque é do torcedor. Ah, mas não, fica mais mas barato. Depois do jogo é uma jogo. Coisa. Não, mas fica é do mais torcedor. Barato também. Não, isso agora, é do torcedor. Antes é comprar a zica. Só que isso aí é um veículo de mídia, uma revista. Você não pode fazer isso, né? A gente de quebrar a cara, isso aí então, imenso. Não, mas que torcedor que vai comprar, tipo, hoje, um time campeão vai e perde. Ah, que legal. E como fala, nossa... Que matéria essa? Não, mas deixa também pra ver. Aparecer na TV, né? Aquele jogo, o jogo tá acabando, o time tá ganhando, tá sendo campeão, e aparece lá com a faixa. É, campeão, tem isso. Eu também. Já sabia. É por isso. Sempre tem um que eu já sabia, né? Sempre tem. Imagina o cara. O cara tá perde. Ali morrendo. Imagina, perde assim. Perde, sim. Aí o título, eu já sabia. Beleza, velho. Eu sabia que ia perder, né? O que o Flavio falou é verdade também, né? Em jogo tipo de título, vai pontos corridos principalmente, às vezes os dois times estão disputando, fazem camiseta sim. De campeão, e aí só o que ganhou sai estreando, o outro nem mostra. É, mais ou menos isso. Mas esse negócio da revista, pelo que até a gente aprende aqui na faculdade, é muito errado. Mesmo muito bizarro. Essa desculpa deles de uma homenagem ao time, não, também não tem nada a ver. A desculpa da assessoria também foi bem legal, né? Eu consigo imaginar umas melhores que essa. Não, sei imagina lá, assim. Vazou, Portuguesa foi por acaso. Campeão, a gente já é só falar que já deixa pronto e alguém publicou, mandou errado, sei lá. Imagina, não zicando palmeirenses, tá? Só tô falando hipoteticamente. Atenção. Imagina, eles falaram, o Palmeiras também tem uma edição que vai ser lançada independentemente do resultado. Imagina o Palmeiras perde a final, mas tá lá na banca. Palmeiras, campeão. Tipo, meu... Não. Aí, você tira isso da banca, você não vai ficar pra vender. Então, não vai vender. Então, repensem aí, tá, gente? É uma dica nossa aqui do Arquibancada Mac. Nos ouçam, hein? Por favor, hein? Apesar da gente estar te criticando, é uma dica que vale a pena pra sua vida. Enfim, vamos mudar de time? Já falamos de São tá Paulo, de revista agora? Santos, Palmeiras. Vamos falar agora do Corinthians, Flavião. Solta o hino aí, por favor. Era o Palmeiras, né? A gente não falou Palmeiras. Nossa, verdade. É porque a gente começou. Quando surjo ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Ops. É que a gente tava falando de Palmeiras, aí eu pensei que a gente falou do Palmeiras já. Então. Tudo bem, você pode errar. Desculpa. Eu deixo você. Você deixa, cara. Obrigado. Então, desculpa aí, torcedor do Palmeiras. Foi sem querer, acontece. Fala do Palmeiras, né? Já que eu já dei essa gafe aqui. Palmeiras. Palmeiras que ontem jogou contra o Coritiba no Allianz Parque, só que perdeu 2-0. Gol. Nossa, você viu quem fez gol, né? Juan Henrique Almeida. E que gol bonito, hein? Quem falou que o Henrique Almeida ia fazer gol? Eu falei, né? Sexta-feira, eu cravei que ele ia fazer um gol. E eu falei do Juan. Eu falei que o Juan faria gol. É, não foi o Eric também, né? É, não como foi. Como diria o Marcos Veloso. O Eric ia fazer o gol, o Eric jogador do ele Goiás. Fez mas gol ele nessa fez rodada. Gol. Depois a gente já vai falar disso também. Só errou o Verdão. Mas, enfim, Palmeiras perdeu de 2-0, mas também jogando com o time reserva, né, Vitor? É, jogou com o time todo reserva, acho que... Até o goleiro foi reserva, o Fábio, só o Lucas Fábio. Jogou de titular. É, o único titular que jogou o lateral direito, o Lucas, porque ele foi suspenso da final, então não tinha por que poupar ele, né? É, foi legal ver os meninos da base jogar, jogou Juninho, esses meninos que brilharam no Sub-20, na Copa São Paulo, por exemplo, e foi foi um jogo que era meio óbvio essa derrota, o Curitiba precisando ganhar, o Palmeiras nem aí pro Campeonato Brasileiro já. É, foi uma derrota... Por exemplo, a gente viu a falha do Natan, a falha do Leandro Almeida na zaga. Muito mal na marcação, para fazer a linha de gol. Mas não foi uma derrota inesperada para o Palmeiras. É, tanto que acho que o público foi bem, acho que o menor do Allianz, né? Foi 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. E eu concordo com o Vic, assim, era uma derrota esperada, mas assim, o Palmeiras não jogou tão mal que nem pensava, ainda mais vendo que o time reserva. É, não jogou mal, mas precisou demais, né? É, o problema é que, é como eu falei, eu até agora... Eu não vi nenhuma mudança no Marcelo Oliveira depois da parada das eliminatórias, foram 10 dias. O Palmeiras continua com chutão, com muito cruzamento. Aliás, falou do Lucas, o segundo gol foi ele que falhou, né? Que deixou o Henrique Almeida em posição legal, se eu não me engano. E enfim, o time do Palmeiras, pra variar, decepcionou mais uma vez seu torcedor dentro de casa. Acho que não sei qual quantas semanas dentro que... de casa. Isso pra mim fez toda a diferença na briga do G4. Porque em casa, por exemplo, o Santos, que só tem uma vitória fora de casa, mas só perdeu uma em casa. Palmeiras tivesse aproveitado mais os resultados em casa, estaria disputando o G4 fácil. E acho que a questão de colocar o Lucas... Eu não colocaria o Lucas pra jogar, mesmo ele não... É isso que eu ia perguntar. Não era melhor colocar o João Pedro já pra dar um ritmo pra eu ele pro jogo de quarta-feira? O João Pedro pra colocar... Ou testava um lateral esquerdo na vaga do lateral direito, tipo o Egídio, colocar na lateral direita, pra pelo menos tentar colocar ritmo. O Lucas Taylor... Ele não chegou Taylor, nem a entrar, o João Pedro? João Pedro não. Ele não tava nem no relacionado. Quem tava relacionado pra reserva da lateral direita era o Lucas Taylor, que poderia entrar no jogo para pegar pelo menos um ritmo, né? Aí eu acho que errou também, hein? É, eu acredito que a melhor solução já seria dar ritmo de jogo. Pelo menos, tá, não quer apostar já desde o primeiro tempo, sabe-se Deus por quê? Aposta pelo menos no segundo tempo para, né, já sentir um pouco do gosto de jogo, né? O jogo também se viu como teste para Lione e Kelvin, né? Ele colocou os dois abertos na ponta, armando o jogo, pra ver quem irá pro jogo se o Gabriel Jesus não for. Mas lembrando que tem a opção do Rafael Marques. O Rafael Marques também pode ir pro jogo no lugar do Gabriel Jesus. E, na minha opinião, é o que deve ir pro jogo. Né? É isso mesmo que eu ia perguntar pro Guilherme Souza. Gui, você testa dois jogadores de praticamente da mesma posição, né? O Alione e o Kelvin. Os dois disputando uma vaga. Mas aí, o cara que provavelmente vai jogar é o Rafael Marques. E ele não jogou ontem. Você acha é que nem o Lucas e o João Pedro. Você acha que o Marcelo Oliveira tá batendo bem nas ideias? Então, ó, eu vou dar a minha opinião. O Kelvin, ele entrou bem na Vila, lá contra o Santos, no primeiro jogo. Só que eu acho assim, como o Palmeiras tem apostado muito em bola aérea, eu acho que ele vai apostar no Rafael Marques pra esse jogo. Acontece que eu concordo com o Vic que ele deveria ter testado o João Pedro, até porque, como a gente comentou do Lucão com o São Paulo, que é jovem, você já pega no pé, numa final o João Pedro contra o Santos... De Copa do Brasil, eu não sei como é que vai ser o comportamento da torcida se ele errar um lance ali, normal de jogo, porque ele é muito novo. Então acho que seria bom dar uma chance pra ele ainda pegar um ritmo de jogo, porque eu não sei quando foi a última vez que ele realmente jogou pelo Palmeiras. E o Rafael Marques, eu não entraria com ele, mas acho que o Marcelo vai entrar, mais por causa da bola aérea, que é o que o Palmeiras vem apostando ultimamente. Apesar de eu preferir o Kelvin. E pra você, André, provavelmente vai ser o Rafael Marques o escolhido pra substituir o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus que luxou o ombro, né? É, luxou o ombro, ele pode ir pro jogo, tem 50% de chance de não ir pro jogo, né? É, ou 50% de chance de ir, aí depende do seu ponto de vista. Ou metade do lado, metade do outro. Sim, aí são duas metades, né? Ah, acho que pro banco ele vai, independente de ele poder jogar ou não, porque como é luxação no ombro, o Palmeiras tá perdendo, precisa de um atacante rápido, põe ele lá e arrisca. É, mas a ideia é difícil, né, você correr e... você mexe o braço, né? Na hora da raça, ele vai sentir. Mas ele sabe que tá machucado, ele dá uma trombada ali, de leve. Mas no treino de sexta ele apareceu pra treinar, não treinou com bola, mas ele apareceu, fez toda a parte física, sem nenhum apoio no ombro. E o Beckenbauer jogou com o braço enfaixado, tá, gente? Ah, peraí, não vamos comparar. Mas ele quebrou, o Drogba também. Ele quebrou alguma coisa ali. Drogba também. Jogou uma vez. Mas a David Braz jogou a final do Paulista com o braço. Ah, estamos falando num nível mais aqui, ó, né? Vê, mais, né? Real, né? Mais, sim. O Beckenbauer, Drogba... Aí já vai pro David Braz. Ser humano é igual, dá pra jogar de qualquer jeito. Exato. Vai, ser humano. Parabéns, parabéns. Um cara em prol da humanidade. Então, voltando à minha pergunta, a gente deu uma dispersada. Pergunto para você, meu amigo André. Rafael Márquez provavelmente vai ser esse escolhido do Marcelo Oliveira. Como será que ele vai entrar pra jogar? Vai ser que nem colocá-lo na posição do Gabriel Jesus mesmo, nas pontas ali, cruzando pro Barrios fazer gol de cabeça? Eu acredito que sim, mas eu gostaria dele mais como um segundo atacante, fornecendo mais a bola pro Lucas Barrios ou pro Alexandre, não sei quem vai jogar, não, provavelmente nem tá escalado, né? O Barrios, né? Não, o Alexandre não tá na Copa do Brasil. O Alexandre que falou ontem, pode gravar aí que o Palmeiras vai ser campeão. Eu gravei, pode ser certeza. É, ele não vai jogar, né? Então ele pode falar. Ô Vitor, você acha isso também? Ele vai jogar pelas pontas? Então, o Rafael Márquez, na minha opinião... ele entra por causa da experiência e porque ele tem uma boa visão de jogo, né? Eu acho que ele vai jogar pelas pontas como se fosse aquele posicionamento no começo do ano do Palmeiras, né? Tinha Dudu, tinha Rafael Márquez e o Leandro Pereira, só que agora é o Lucas Barrios. Acho que vai entrar assim mesmo. Dudu e Rafael Márquez têm um grande entrosamento, eles dois jogaram muito bem no começo do ano, no Paulista. E o Rafael Márquez é opção aérea, ele é opção de bola aérea e opção também de arremate. Então acho que... E é matador em clássico, né? Então acho que se colocar o Kelvin, que tem acho que 22 anos, 23 anos, ou a Lione, que tem 20, você pula com muita pressão nos meninos, né? Eu não o Gabriel gosto Jesus, do... O Gabriel Jesus, ele joga mais na direita, né? Na ponta direita. Sabe? Ah, ele varia. É mais ponta esquerda. Mais ponta esquerda. Ele porta pro meio. É porque tem o Dudu também na ponta esquerda. Sim, né? E o Dudu joga pro meio também. É bem complicado, assim. Eu gosto do Rafael Márquez nessa posição. Acho que ele perde muita... Mas ele nunca jogou centroavante. Esse é o problema. Ele nunca... Mas ele não gosta. Ele não gosta de jogar centroavante. Ele gosta de jogar de ponta. Ele é burro. É, mentira. Não, mas... Ele é um falso 9. Ele rende... Pra mim, ele rende melhor... Como centroavante. Ou pelo ele menos. Ele nunca jogou como centroavante no Palmeiras, né? Só que eu acho que é só a altura mas dele. Sempre, gente. Mas sempre os gols que ele faz, você pode ver. De cabeça ali, a bola que sobe. Mas é sempre pelas pontas, né? Pelas diagonais ele faz da área. Facão, né? Sim, pelas diagonais da área. Não agora, sei lá, não gosto dele. Eu acho que se o jogo do Palmeiras não estiver encaixando, sei lá, com uns 20, 25 minutos e tal, talvez o Marcelo Oliveira peça pro Rafael Márquez também entrar na área. Porque se tivesse entrar pelo chão, vai ter que entrar pelo alto. E o Rafael Márquez e Lucas Barrios são dois jogadores especialistas em bola aérea. Então, eu acho que o próprio jogador, ele pode entrar de uma maneira e mudar para outra completamente. Dependendo das circunstâncias do jogo, né? O Palmeiras vai entrar com Arouca e Matheus Salles, que são jogadores que têm saída de bola. Então, a opção do Rafael Márquez, acho que seria bem melhor do que ter outro jogador de velocidade, outro jogador de saída de bola. Acho que ter um jogador que consegue matar a bola pro gol é melhor. Lembrando que a final da Copa do Brasil vai ser na quarta-feira, às 10 da noite, no Allianz Parque. Vamos falar muito mais sobre isso na terça e principalmente na quarta-feira. Mas só para dar um adendo, já saiu o árbitro dessa partida. Vai ser Eber Roberto Lopes. Vai ser o árbitro. Polêmico. O carequinha. É um bom árbitro. Um bom árbitro no Brasil é meio difícil falar. Eu queria que fosse o Daronco. Minha opinião, acho que o Daronco é o Daronco. Também eu acho ele melhor. Tomaria conta dessa partida. Palmeiras invicto com o Daronco ou não? Não. Ah, mas isso aí pra mim é. Esse é negócio fichinha. Eu acho que o Daronco dos brasileiros, acho que é o mais justo. Óbvio que ele erra também. O Eber, mas... eu lembro muito dele sentir muita pressão em finais. Assim, eles falam que é um árbitro caseiro, né? Tipo, ele vai com o que a torcida grita. Então, vai ser complicado. Acho que polêmica vai ter muito. Bom, vamos falar disso nos próximos programas, porque agora vamos falar, agora sim, Flavião. Agora é o campeão brasileiro. Salve o Corinthians! Corinthians que tá em crise, né? Perdeu ontem, já era, tá em crise. Tá em crise. Demitiu o técnico. Já era, vai demitir o técnico, vai sair o presidente. Gente, crise no Corinthians. Porque é o campeão brasileiro e perdeu uma. Depois de tanto fora de casa pro esporte. Sim. Quanto tempo que o Corinthians não perdia? Desde o Inter, né? É verdade. Acho que, foi quinta, acho que foi a quinta derrota. Foi fora de casa. É. Foi a quinta derrota. É, você vê que campanha. Que campanha... Feia, é, chata, né? Sério. Nossa, mas eu não aí, queria. Parece só vence, só empata. Mas não bateu o recorde ainda. Né? Mas e pra você, Gui? Jogo de ontem, jogou um time misto, né? Com o craque Romero em campo. É, pra você. É, nós como perdeu, como ser zerado. Né? Como que foi pra você? Então, é, acho que o Sport já entrou meio que já eliminado do... da disputa meio do não, G4. Eliminado mesmo. Eliminado já. Mesmo? Só cumprindo tabela. Os dois. É, enfim, é os dois cumprindo tabela, só que acho que o Sport queria meio que se despedir do seu torcedor com a vitória sobre o líder e conseguiu. Acho que ficou o sentimento pelo lado do Sport de que dava pra ter ido mais longe, porque ganhar do líder mesmo reserva ou não é sempre bom. É pra cinco, e, né? É. E eu acho que o Corinthians, assim, acho que foi um dos únicos jogos que parece que o time não encaixou, mas o próprio Tite falou que a equipe não tava tão focada que nem o Sport. É, parece que agora sim vai ter ressaca do título, depois ganhou de São Paulo, parece que esse ano já pode acabar. Então eu acho que o... Mas é, né? Que foi um jogo meio morno, vamos dizer assim. Acho que ninguém queria nada com nada. Acho que só o Sport tinha a motivação de ganhar do líder, só. De resto, não teve muita emoção. É, jogando não tava em casa muito lotado o estádio, né? É. Acho que foi um até que esperado, até que esperado. Lembrando que o gol do Sport, quem marcou, o segundo foi do André, né? E o primeiro, você sabe, Flavião? Ah, é isso aí, gente. O Sport ganhou de 2-0. Matheus Ferraz, isso. O zagueiro, que vai pro Fluminense, né? Ele vai pro Fluminense. Vai, Mateus já tá Ferraz, certo? Vai. Falei com ele ontem. Ele vai se ferrar, hein? Trocou aquela ideia, né? Ah, meu Deus, vamos fazer um minuto de silêncio? Ai, ai. Eu vou até mudar o assunto, Guilherme. Do Corinthians, porque o Ralf provavelmente não vai ficar mais no timão. Hoje o André Sanches deu uma declaração, falou que foi bom enquanto durou. Por quê? O Ralf tá nesse entrave. É quase culpa das estrelas, né? Foi bom enquanto durou. Não entendi a referência. Não, nem eu. Ah, gente, para que vocês não entenderam. Eu entendi. Filme. Eu vi o filme e não entendi a referência. Ah, filho. Eu entendi, Mário. Obrigada. Mas, tá bom. É, parece mesmo, tá? Parabéns. Parabéns pela sua atenção. Enfim, André Sanches falou que foi bom enquanto durou essa passagem do Ralf pelo Corinthians. Ralf que... Tá muito tempo no Corinthians, desde 2009, acho. 2009, né, 2010, que veio do Barueri. É. E aí, é ídolo do Corinthians, né? Mas estava nesse entrave de renova ou não renova, o Tite quer que ele jogue a Libertadores. Mas o problema mesmo, segundo André Sanches, é que os empresários do Ralf fazem um leilão, assim, sabe? São aqueles empresários bem extorquistas, né? Que... Chato, pega uma proposta aqui, pega outra ali, vê, analisa qual que é melhor financeiramente. Vai e aí o clube fica nessa, renova ou não renova. Ainda não tem, não tem essa informação, assim, porque o São Paulo já se interessou por ele já um tempo atrás. Depois, acho que o Flamengo, pra variar, né? O Sevilla acho que deu uma sondagem nele. E também. Acho que futebol chinês, árabe, sempre, esse sempre, né? Mas... Não sei se ele vai jogar em outro time, você acha? Tipo, do Brasil mesmo? Do Brasil, nesse momento, não. Quantos anos ele tem? 31. 31? Ah, tá novo. Dá pra jogar mais uns 6 anos, né? Eu acho que... Não, ele também... Calma. Dá pra jogar mais uns 6 anos. Acho que se ele for pra fora, vai ser lá pra China, pros Emirados, sei lá. Pra ganhar Emirados. Dinheiro, fazer o pezinho de meia. Ah, mas eu faria isso. Mas eu acho que... Não, ele já tá rico, mas... Eu acho que... Acho que ele vai pro Flamengo, né? Gente, quanto seu desse estúdio? O Flamengo é famoso nisso, né? Acho que ele vai pro Flamengo. Ah, lá. 31 anos, eu acho que tem lenha pra queimar ainda. É, foi o Arma, ligou. Nossa, levei mó susto. Gente, a gente tem tanta coisa pra falar do Corinthians que a gente vai até mudar de assunto. Porque é muita coisa. Campeão. Brasileiro. É, time perdeu reserva. Ontem. Time misto. Esse negócio do Ralf. O Tite fez uma cirurgia de tirar varizes. Nossa. Legal, né? Tadinho. Vocês querem comentar isso ou é melhor... Eu acho que a Maia entende bastante desse assunto. Nossa, eu entendo super, né? Obrigada, entendi a referência. Olha aqui, queridinho. Olha aqui. Nossa, depois dessa eu vou até falar aqui da... Eu vou até mudar de lugar, dá licença. Vou falar até do nosso Campeonato Brasileiro aqui, porque ontem, além desses jogos dos grandes paulistas, tivemos partidas interessantes, como Avaí e Ponte Preta. Avaí ganhou, vitória importantíssima na ressacada por 1-0. Gol do Antônio Carlos, do zagueiro, não aquele que era do São Paulo, que era do Corinthians. Ah, então é bom assim, né? É, agora tudo bem, né? Avaí agora em 16º com 41 pontos. Avaí que está a um ponto do Figueirense, que é o primeiro da zona de rebaixamento. E do Vasco clássico, também. Clássico. E do... Tá com 40. E do Vasco, o Vasco tá com 40. É, também. Também. Um ponto, os dois. E o próximo jogo do Avaí vai ser... Contra o Corinthians. Corinthians fora contra de casa. O Corinthians fora... É, Avaí. Avaí caiu, hein? É, Avaí. Tchau, Avaí. Tchau, Avaí. Por quê, né? Ah, sei lá. Pode ter uma chance. Até porque o Figueirense, que é o primeiro ali da zona, vai jogar contra o Fluminense... em Florianópolis. É, o Fluminense vai, é? Vai se entregar pra esse jogo. E, né, aí, e aí eu pergunto assim, Mayara, que é carioca, é do Rio de Janeiro, conhece a torcida tricolor, podia ser, tipo, é que ela não é da cidade, né? É. De Barra Mansa, você conhece a torcida tricolor aí, boatos, você acha que o Fluminense vai entregar esse jogo? Olha, com certeza não vai assumir isso publicamente. Olha, então, né? Mas assim, eu acredito muito que vai entregar. Vai fazer aquele esforço. Até mas no Twitter eles já colocaram que vai entregar. Fluminense já tem um timinho bem ruinzinho, né, gente? O Figueirense com vontade de jogar, precisando vencer. Vai ser uma desculpa. E não é fora deu. De casa, né, pro Fluminense. Ah, fora de casa, bota pra a mão na área e reclama com o juiz. Sabe? E, se algum tiver em campo, com certeza tem um pênalti. Só certeza. Que assim, só que assim, o Fluminense chegou contra o Internacional. Mas se fosse agora... o Flamengo, se fosse o Flamengo, a torcida. Nossa senhora, a torcida matava o jogador se não entregasse. Eu acho isso bem errado. Eu também acho, mas contra o Vasco, o pessoal é meio tipo. Só que o Vasco okay, esse ano, só que o Vasco esse ano tá tendo muita rivalidade com o Fluminense também, por causa do Rodrigo e do Fred. Por causa do. Qual é o nome do presidente do Vasco? Eurico Miranda. É, senhor ele lindo. Conseguiu atrair a rivalidade, eu acho que de todos os times ali do Rio. A diretoria, né, não se gostam, os jogadores não se gostam, as torcidas estão se odiando esse ano, então eu não sei não. É. Eu não sei complicado. Não, vai entrar. Mas assim, o Fluminense ele jogou contra o Internacional agora mal. No sábado. No Maracanã. Só que empatou. No Maracanã. E daí? Na casa São dele. São Paulo quase perdeu, né? Mas na casa Paulo. Dele. Ele não vai entregar na casa dele. O Palmeiras não entregou pro Fluminense na casa dele. Só que o Fluminense dele. Podia ser ganhar o título e ferrar o Corinthians. O que o Inter tinha a ver com o Vasco? Nada, danado. Sei lá. Mas ele podia entrar assim, tipo... Por que você fez isso? Eu achei legal a música. Meu Deus, que aleatório isso! É, falou a menina que falou da culpa das estrelas. Até... Né? Tá, mas não foi aleatório, teve uma base até toda na frase do... Nem lembro mais quem é a Enfim, frase. Enfim, vamos mudar de jogo, obrigado, Vitor. É, outro jogo, Grêmio 2-1 em cima do Atlético Mineiro. O Grêmio encostou agora no vice... Ó, o Grêmio encostou no vice, ó. Que novidade, o Grêmio sendo vice, né? Ficou com 65 pontos e o Atlético com 66. Dá pra pegar esse segundo lugar e dá pra ganhar dinheirinho aí, né? 2 milhões. 2 milhões a mais, né? Ah, faz, pra mim faz diferença. Tepelini, o que você achou do pênalti no Dátolo? Nossa. É, foi bem discutível, né? Que pênalti foi aquele? Só, ele encostou o pênalti. Foi que nem o Nenê, só que o Nenê... Ah, foi tipo aquele do... O Nenê que bateu foi na cabeça. Uma voadora no cara. É, só que o Nenê tinha aquele negócio, né? Se o Nenê não pula, morre. Adeus futebol, né? É isso. Mas tem isso. Se ele podia pular, ele podia continuar na jogada. É, mais ou menos. Ah, mas sei lá. É o que eu já falei aqui em off. Eu daria jogo perigoso. Eu concordo com você. Obrigado, cara. É, eu porque sei assim, lá. Não, porque assim, se você vê na regra... O cara saiu voando, mano. Um jogo perigoso. Você não tem um contato, mas mesmo assim você coloca em risco a integridade física do jogador adversário. Ó, falei que nem um advogado. Nossa, que bonito. Agora. Mas é isso. Cruz errado, cara. Então, pênalti é quando tem um contato. O jogo perigoso, não. Então, deveria ser falta de dois lances dentro dois da lances área. Ali. É, o juiz ficou com dó. É isso que eu falo mesmo. Ah, que coisa. Bom, depois que o Riasco quase fez um gol de cobertura, o Riasco... Ah, aquilo ali foi bem inacreditável. É, que ele pegou de tornozelo, né, como sempre. Nossa, esse Riasco é uma beleza. Esse é um golaço, mas quando a bola viu que era o Riasco, deixa um mais até pegou um pouco mais para cima, assim. Outro jogo... Outro jogo que, né, que não valia nada, eu acertei, hein, o placar. 3-0 pro Cruzeiro em cima do Joinville no Mineirão. Obrigado, obrigado. É, o Cruzeiro aí, né? Cruzeiro, né? Pois é. Cruzeiro. É. E primeiro eu vou falar esse jogo aqui, que foi o jogo também bem legal. Atlético Paranaense e Flamengo, valendo muita coisa. 3-0 Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Foi o jogo que derrubou o Oswaldo. Não, o Oswaldo já tinha saído. É, mas... E o Jaime de Oliveira deu uma declaração, falou que foi uma vergonha o jogo do Flamengo, porque o time foi pra campo com muito, tipo, muita displicência, muita mesmo. Não tinha nada pra competir, sim, mas vamos honrar a camisa, né? Pra mim, o Flamengo, depois de São Paulo, é o time mais sem raça desse campeonato. Essa é a minha opinião. E agora, Gui, agora entra aquele nosso gancho. Muricy Ramalho na equipe do Flamengo. É o que todo mundo tá falando. Ele disse que... Palavrado. Ele disse que ele não deu o nome do time, que ele vai, só que... Mas que ele vai para um time. Todo mundo fala que ele vai pro Flamengo. E o último jogo foi Goiás-Chapecoense-Goiás. Goiás ganhou de 3-1. Esse foi legal. Na Arena Condá. O zagueiro do Goiás lá, como ele chama? Fred. Fred. O bom Fred. Fez dois gols de falta. E o Goiás ainda respira. O Goiás ainda pulsa 38 pontos em 19º colocado. É só o Vasco empatar com o Coritiba, o Avaí empatar e o Goiás ganhar. E o Figueirense também. Fácil. E o Figueirense... O Figueirense tem que empatar também, no máximo. É, ou perder. É, tá fácil. Ah, mas é contra o São Paulo, né? Vamos ver. Ó, essa foi a minha indireta. Bom, já falamos de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Não saia daí. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink. That's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and buds. It's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. deu aí, deu arredondo, tu deu aqui. E estamos de volta depois dessa música maravilhosa do Green Day, Baskin Case. Você não quer fazer aquela versão ao vivo que você fez aqui? Como é que é a pronúncia, Peperini? Baskin Case. Não, Maia, depois eu faço, porque nosso programa de esportes, tá? Não é só de música. Olha só. Coisa, viu? É só cultura. Vamos falar do FIFA Ballons Run, ou alguma coisa assim. Ballon d'Or. Você tá muito gringo, pro meu gosto. Ballon d'Or, que é a premiação do melhor jogador de futebol do mundo. E temos brasileiro entre os três concorrentes. Sou eu. Neymar está concorrendo a bola de ouro ao lado de Cristiano Ronaldo e Messi. Será que o Neymar ganha? Então, ganhar não ganha. Vai ficar com Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo nessa ordem. O Cristiano Ronaldo teve uma boa atuação, mas o Neymar foi muito melhor porque ganhou a Champions. Foi um dos artilheiros da Champions, o cara empatado, entre os três caras empatados com 10 gols. Neymar está super importante esse ano no Barcelona. Agora, o Messi, quando machucou, o Neymar tomou o protagonismo do Barcelona para ele. Ele e o Suárez estão brilhando, estavam brilhando sem o Messi. Voltou o Messi, continuaram brilhando. O Neymar se mostrou que merece ser o segundo melhor do mundo. Agora, primeiro lugar ainda com o Messi, por ter jogado muito na Copa, na Champions League. Ano passado eles conseguiram ganharam os três campeonatos. Tríplice-coroa. A tríplice-coroa. E o Messi foi o protagonista principal e o que mais conta é a temporada passada. Eu acho que o Messi ganha também o de melhor do mundo e digo mais bonito, com ele contra o Atlético Bilbao. Mas eu acho que nessa lista... deveria estar Suárez ao invés do Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo melhor que o Suárez, mas como é o prêmio da temporada, eu acho que a temporada do Suárez foi mais regular e foi mais decisiva do que o Cristiano Ronaldo. Até porque o Real Madrid não vinha num bom momento, o Cristiano Ronaldo caiu junto com o time. Então eu acho que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Suárez, com o Neymar ainda, não sei, o Neymar é muito novo, mas eu acho que nessa temporada deveria estar o trio do Barcelona de ataque. Exatamente. E o Messi pra mim ganha. Eu acho assim, o Neymar tem jogado muito, tem destruído os jogos do Barcelona. Enfim, tomou a responsabilidade quando o Messi machucou. Mas eu acho que ele ainda não tá 100% pronto para ser considerado o melhor do mundo. Acho que a próxima temporada que vier, ano que vem, ele tem uma chance muito, se ele continuar, obviamente, com esse futebol, uma chance muito maior. Eu acho que ele ainda tá faltando falta pouco ainda. Ele ainda não tá 100% pronto para receber esse prêmio. E eu concordo, eu acho que o Cristiano, apesar de achar que ele joga muito, esse ano, não sei, não foi o ano dele, não foi o temporada Suárez... passada, né? Mas assim, não foi... Também. O Suárez jogou muito mais, apesar de eu gostar muito dele, mas... O Suárez surpreendeu, né? Tá com 31 anos e conseguiu chegar ali, né? Se a gente for se referir à temporada passada, sem dúvida, o Messi fez muita coisa. O Neymar também. O Cristiano Ronaldo não. Por isso, eu colocaria não o Suárez. Eu colocaria o Tevez no lugar dele. Porque eu acho que o Tevez fez muita coisa na Juventus. Pela Champions League. Só que agora... E pelo Campeonato Italiano. E pelo Campeonato Italiano que ele foi o melhor. Mas não sei, aquele foi pro Boca. Pra mim é o Suárez. Eu também acho que... Sim, a FIFA acaba deixando os campeonatos sul-americanos meio de lado, né? É só europeu, gente. Se você não estiver na Europa, a chance de você ganhar é mínima. Ou um atacante, por exemplo, do Bayern de Munique, o Lewandowski. Ele também fez. Ou até mesmo o Neuer. O Nilson. Segundo o Flavio Nilson. Certeza, Flávio. E só pra lembrar, o Santos vai lucrar 2 milhões de euros por essa indicação do Neymar à bola de ouro. Achei que era pelo Nilson. Quase o prêmio principal do Campeonato Brasileiro, do primeiro gol. O prêmio principal, né, praticamente. E o... Então, acho que o São Paulo vai lucrar com o Lucão daqui a alguns anos. Realmente, estamos indo num caminho muito bom. Depois dessa, eu vou até mudar de assunto. Vamos falar da Copa Davis. Maia tem mais informações pra gente, né? Tenho sim. Terminou no domingo com um jogo entre Andy Murray e o Kyle Edmund. O britânico Andy Murray e o belga Kyle Edmund. E o Murray ganhou por 3-7-0, parciais 6-3, 7-5 e 6-3. E há 79 anos que a Grã-Bretanha não ganhava a Copa Davis. Então, assim, é um título bem importante. E agora, esse foi o 10º título da Grã-Bretanha. E ela está em terceiro lugar. O primeiro, eu acho que é a França. E em segundo lugar, eu não vou me lembrar. Mas em terceiro lugar é a Grã-Bretanha neste momento. Depois de quanto tempo? 79 anos. Nossa. É uma muita vida. Coisa. Uma vida. Pedro Bezzulli se lembra, eu acho, do primeiro título. Ah, com certeza. Ó, nosso destaque da Copa Davis é só um breve comentário, porque o nosso tempo tá acabando muito rápido e a gente tem que falar de NBA ainda. E sabe por quê? Por quê? Porque, conta. Porque o seu ídolo. Infelizmente, gente, agora é uma notícia triste. Kobe Bryant vai se aposentar nessa temporada. Ele escreveu uma carta para o basquete. Para o basquete, falando dessa sua aposentadoria. Todos já achavam que ele não ia mais continuar a carreira, o corpo dele não aguentava mais. Tanto é que ele colocou isso na carta dele, só que agora foi sábado ou domingo, acho que foi ontem. Foi domingo. Foi ontem, antes do jogo do Lakers. Ele colocou a público essa carta que ele fez, falando que o corpo dele não aguenta mais mesmo, a mente pode pensar de um jeito, o coração dele pode pensar também. Ah, bonito. Só que não é mais o mesmo Kobe. E aí eu só vou ler o último parágrafo dessa carta, lembrando que ele fala, querido basquete, ele começa assim, é uma carta dele para o basquete. Aí depois que ele fala várias dessas coisas, dele não aguentar, e dele que ele fez tudo pelo basquete, muita raça, muita vontade, o último parágrafo é assim, e tudo bem, eu estou pronto para ir. Só quero que você saiba, você basquete, né? Só quero que você saiba para que nós possamos gravar todos os momentos que vivemos juntos. Os bons e ruins. Nós demos um para o outro tudo o que temos. E nós sabemos, não importa o que farei depois, sempre serei aquele garoto, com aquelas meias enroladas, lata de lixo no canto, 5 segundos no relógio e bola na minha mão. 5... 4, 3, 2, 1. Te amo pra sempre. Kobe. Ó. Não chora, Maia. Não chora. Cantando, tá difícil. Eu admito que eu quase chorei lendo isso em casa. Porque é o Kobe Bryant, gente. É o segundo maior jogador da história para muitos. Só atrás de Michael Jordan. Então, Flavião, não chora aí também, tá, cara? Aguenta firme. Tem um lencinho? Ele vai trazer um rolo inteiro. E só pra continuar no assunto NBA, hoje temos 8 jogos. Olha só, é 8 isso? jogos. E deixa eu dar um destaque aqui, ó. Dallas Mavericks e Sacramento Kings. Golden State Warriors, 17 vitórias e nenhuma derrota, vai jogar contra o Utah Jazz. E o clássico Santo Antonio Spurs contra Chicago Bulls em Chicago. Então, jogão fora outros aqui, só que isso vai ser um clássico, o trio velhinho, né, do San Antonio Spurs contra Chicago Bulls, jogando em Chicago pra você, Gui, será que o San Antonio Spurs vai ganhar? Eu acho que vai dar Chicago, mas eu tô esperançoso com o meu Spurs. Meu nada, cara. Desculpa, a bancada inteira é Lakers. Tá, cara. Bancada é Lakers, cara. Desculpa, mas... Acabou. É isso. E o Lakers vai jogar amanhã, tá? Amanhã a gente vai falar disso. Só que, pra variar... Pra variar? Pra variar. Perdeu ontem. Ah! Do Pacers. Para. Mas, foi quase. 107 a 103. Foi quase, gente. Quase. Então, quase não ganha jogo, pouco, né? Agora perdeu de pouco. Daqui a pouco empata, prorrogação. E só pro pai da Maia ficar feliz também? Conta. O 76ers perdeu outra. Ah, não, ele não vai ficar feliz com isso. 92 a 84. Ele não vai ficar feliz com isso. Não senti a ironia, desculpa. Tudo bem. Chato. Bom, perdeu. Ah, abraço pro seu pai. Perdeu e não ganhou. Lakers, beijo, pai. Lakers é melhor, tá? E... Não fala isso que ele vai ficar chateado. Ah, desculpa, mas é verdade, tá? Mentira. Não é isso pra você. Desculpa. Amanhã a gente vai falar muito mais desses jogos que aconteceram ontem e também dos jogos de terça-feira. E fica o nosso carinho ao Kobe Bryant, que ele faça... Esse fim de carreira valer a pena. Não tá jogando como jogava antes, mas pelo menos ainda é o Kobe Bryant. A gente ainda enche os olhos só de ver ele em quadra. E é com essa mensagem, assim, motivadora, triste, que nós acabamos o programa de hoje. Infelizmente, já deu nosso tempo. Agradeço aqui a todos os meus colegas de bancada. Obrigado, André Fonseca. Boa noite pra você. Obrigado, boa noite, Tampelin. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Kobe Bryant. Ele tá te mandando boa noite aqui também. Tá, vai mandar uma mensagem no seu celular. Victor Chaim, boa noite pra você. Muito obrigado. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Gabriel. Obrigado e vamos que vamos. O Vitor tá animado hoje, ele tá com uma cara de animação aqui. Que saca. Pra você, Guilherme Souza, boa noite também. Continue assim, fazendo suas piadas, tá? Excelente. Boa noite, Tampelini. Boa noite, bancada. Boa noite, caro ouvinte. Quinta-feira, hoje de volta para deixar vocês, ouvintes, rirem mais das minhas piadas. Com certeza, com certeza. Esse é o intuito de Guilherme Souza. E para a nossa menina, Mayara, boa noite para você. Muito obrigado. Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. E até a próxima. Sempre agradecendo também aos nossos trabalhos técnicos e sonoplastia de Flávio Rangel e Doni Paruti. Lembrando que o nosso programa passa de segunda a sexta às 8h30 na Rádio Mackenzie. Curtam lá a página no Facebook. Vamos chegar a 1000 curtidas, se Deus quiser. Então, boa noite a todos, até amanhã e a gente se ouve.